coração. A partir de agora. A partir de agora. Na Fronteiras FM. Começa o programa Encontro com o Rei. Com Tony Oliveira. Você vai curtir os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos. A partir de agora. A partir de agora. Na Fronteiras FM. Começa o programa Encontro com o Rei. Com Tony Oliveira. Você vai curtir os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos. Eu não falo com você. Encontro com o Rei. Com Tony Oliveira. Tony Oliveira. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Oi, cidade, alô Brasil, bom dia minha fronteiras, bom dia meu Brasil, eu sou Tony Oliveira. Prazer imenso, são 9:16, agora em Fronteiras, horas certas em imóveis. E por aqui começando o nosso programa, nosso encontro com o Rei deste domingão gostoso, hoje 28 de agosto do ano de 2022. Você me vê chorar. Muito bem, o nosso programa começa agora abraçando a você com o Raidinho ligado, você também aí do outro lado, em qualquer parte do Brasil, acompanhando o programa aí no Rádios Net. Bom dia! Até 11 horas, né? Até 11 horas só vale Roberto e seu programa Encontro com o Rei. Só Roberto a pedida. Você liga, você participa enviando seu áudio, sua mensagem de texto, né? Para o zap da rádio, o zap 8999-398914. Participando no zap da rádio, enviando a mensagem, também o áudio, pedindo a sua música de preferência com o Rei Roberto, até 11 horas, na companhia de Tony Oliveira. Liberadíssimo para você o zap. Muito bem, 9:17, o nosso programa começando agora. Bom dia, tem horóscopo do dia, tem previsão do tempo para Fronteiras. Vamos nessa, minha gente. 9:17, vamos nessa, confirmando a hora certa para você não perder o compromisso para abrir o nosso programa de hoje. A primeira está aí, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.

Muito bem, apoio cultural, são 8:29, hora certa, Zen Imóveis, nosso apoio cultural na sequência de volta, com muito mais música para você, no seu programa Encontro com o Rei. Muito romantismo, muita paixão, nostalgia no ar. Seu carro, a velha calça desbotada, ou coisa assim. E a partir de agora eu estou ao vivo também no Facebook. Você acompanha, obrigado a você pelo rádio ligado. Você também que acompanha o programa através do Radiosnet. E a partir de agora o programa eu estou ao vivo no Facebook. A página da rádio, Rádio Fronteiras FM 87,9. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. O Papoco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo da segunda do Papoco Zenir. Unibox Casal Ortolar por 499 ou 12 de 49,90. Lavadora de roupas 12 quilos automática Consul por 2.199 ou 12 de 219,90. Roupeiro 6 portas gigante Rei por 1.499 ou 12 de 149,90. Fritadeira elétrica 3 litros e meio por 399 ou 12 de 39,90. Segunda do Papoco Zenir. Zenir, o melhor está aqui. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou um alcoólatra. Minha vida girava em torno da bebida e afundava cada vez mais. Só eu não enxergava, quase perdi família, emprego, sei lá. Consegui parar de beber graças a Alcoólicos Anônimos. Se você quer parar de beber, procure o AA. Eles podem mesmo te ajudar. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 19h e aos sábados, às 17h. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. Alô, galera de Fronteiras e toda a região. Quem tá falando aqui é o Jean, da dupla Jean e Giovanni. Pensou em ótica? Pensou em ótica Liz. Essa é do Piauí. Ótica Liz, veja a vida com outro olhar. Agosto é o mês de aniversário das Óticas Liz Fronteiras. Estamos com ofertas especiais de 10%, 15% e 20% de desconto. Avisamos que o oculista de Teresina, Dr. Tiago Samuel, irá atender nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, pela manhã, a partir das 8 horas. Exame grátis, mais ofertas especiais de aniversário da Ótica Liz. Aproveite, faça seu exame, troque seus óculos aqui na sua cidade. Óticas Liz, veja a vida com outro olhar. Ótica Liz, a mais completa e respeitada do país. É Ótica Liz, veja a vida com outro olhar. A Giganet Telecom é referência em todo o estado do Piauí por ter uma internet de procedência. E o que era bom, ficou melhor ainda. Conheça a atualização promocional dos planos da Giganet Telecom. 50 megas, R$ 69,99. 70 megas, só R$ 79,99. 150 megas, R$ 99,99. 200 megas, só R$ 129,99. 300 megas, R$ 149,99. Tá muito baratos planos da Giganet Telecom. Vem pra Giganet, assine já. 0800-188-0800. Giganet Telecom, o melhor pra você. Mulher, que bicho grande é esse, mulher do céu? Olha. Mulher, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi, coentro, cebola, oscorra linda. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Matiaguinho. Ah, pois fale, seu Zé. Chegou Hortifruti Guatuense, o estourado em Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti e Guatuense. Lá tem tudo, comadre. Da macaúba ao zaro de coco. Eita. Do abacaxi ao quiri. Do pepino ao agrião. Do quiabo à cebola. Do mamão ao ai. Ai, comadre, pensa em fruta e verdura. Lá agora tem Fronteiras. Hortifruti e Guatuense. O verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo. Atendimento de primeira qualidade. Entrega ligeirinha, comadre. Graças.

roxo no peito, eu fiquei apavorado. São Paulo ficou pequeno. Adesso Turismo. Atenção você que vai viajar para São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Goiás. Viaje com Adesso Turismo. Saída de fronteiras todas as segundas e quintas-feiras. E saindo de São Paulo para o Nordeste aos domingos e quintas-feiras. Ônibus novos com todo conforto, segurança, climatizados, Wi-Fi, carregador para celular, água gelada, sorteios de brindes. Interessados, falar com Neta no bairro Cachoeirinha, em sua residência, próximo à capela de São Sebastião ou do Colégio Francisca Pereira. Zap para contato 89 999 05 45 92. Adesso Turismo. Sério, peito dói na alma e vai virando um flagelo. Alencar Variedades. Em Alencar Variedades você encontra acessórios para todos os modelos de celulares das marcas Xiaomi, Samsung, iPhone, Motorola e LG. Caixas de som de todos os modelos e tamanho das marcas JBL, Inova, Avision e H-Master. Rádios de vários modelos, microfones, eletrônicos em geral, roteadores, mochilas de vários modelos e muito, muito mais. Nosso endereço, Avenida Landry Salles, número 398, Mercado Público de Fronteiras, Piauí, centro da cidade. Telefones para contato 999-25-1519 e 981-24-5382. Organização Raí Alencar e Laurice Bezerra. 87,9, a rádio que toca o seu coração. O rádio é versátil. Uma programação variada, que sempre oferece a oportunidade com o melhor custo-benefício para você anunciar. Nossa programação tem um espaço reservado para divulgar seu produto ou serviço. Fale conosco. Rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Horóscopo do dia. É isso aí, cidade. Agora são 9 horas e 42 minutinhos em Fronteiras. Hora certa, Zeni, 9h42. E agradecendo aí a você pelo carinho, a audiência. Você acompanhando o programa, curtindo o programa, através do Raidinho, também do Rádios Net, em qualquer parte do Brasil. E também eu estou ao vivo aí no Facebook, na página da Rádio Fronteiras FM 87,9. Ao vivo aí no Facebook. Obrigado a você aí, também do Face, tá bom? Muito bem, até 11 horas, a pedido é só Roberto aqui no programa. Você envia seu áudio, a sua mensagem aí para o zap da rádio. O nosso zap é o 89 99 39 89 14. E o primeiro bloco de previsões astrológicas agora. Muito bom dia aqui. Vamos conversando agora com Áries. Ariano, 21 do 3 a 24. Para você do signo de Áries, os astros indicando para hoje. Apesar das contrariedades, Ariano, que marcam o ritmo da atualidade, encontre aí no dia de hoje um refúgio para você recuperar o fôlego, tá bom? Recuperar o fôlego. Foque no seu bem-estar sem recorrer a nada sofisticado é demais para isso, tá bom? Tudo simples para você do signo de Áries. Muito bom dia, Touro. Alô, Taurino, 21 do 4 a 20 do 5. Taurino, atenha-se ao que planejou e fique firme em seu caminho, mesmo que haja contrariedades e se todos aí os tipos que aparecerem, sinalizar, que aparecerem, nossa, saiu agora, sinalizar que seria melhor mudar tudo. Há horas em que, como esta, em que a teimosia é a melhor atitude, né? A teimosia é a melhor atitude. Muito bom dia agora, Gêmeos, 21 do 5 a 20 do 6. Geminiano, agora você ganha mais clareza para perceber que o cenário, mesmo sendo aí complicado, anuncia o apocalipse. Então cuide para manter a cabeça no lugar e dominar a situação, porque você tem instrumentos suficientes para isso. Tá bom aí? É para você do signo de Gêmeos. Muito bom dia, Câncer, 21 do 6 a 21 do 7. Para você de Câncer, as dificuldades são insuperáveis na formulação que sua mente fizer delas. Porque se você superar essa condição e colocar em prática atitudes pontuais, você verá que muito rapidamente se desfaz esse encantamento. Para você de Câncer, muito bom dia agora, Leonino. A você de Leão, 22 do 7 a 22 do 8. Leonino, até as contrariedades mais terríveis podem ser encaradas com um sorriso na cara, confiando em seu taco, seria suficiente para dar conta delas. A atitude confiante, por isso então, só tem atitude confiante, só isso é capaz de meter o dedo no medo. É assim, é a boa que funciona. Muito bom dia agora, Virgem. Virginiano, 23 do 8 a 22 do 9. Mesmo que você não tenha com quem ou como dividir, compartilhar os seus bons sentimentos, né? Seus sentimentos, ainda assim vale a pena os irradiar do centro de seu coração, abençoando a vida que anima você e a todos os seres do universo. A seguir tem Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo, são tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Obrigado a você pelo carinho, a sua audiência, você aí com o Raidinho ligado, você também no Rádios Net, no Facebook, acompanhando o programa. Bom dia! Muito bom dia, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Eu vou já trazer as participações. Olha, o nosso zap para você participar do programa, tá bom? O zap 8999-398914. Você envia sua mensagem, seu áudio para o zap da rádio 8999-398914. Gente, como é que está a previsão do tempo hoje para Fronteiras? Vamos acompanhar a previsão do tempo hoje para a nossa cidade. Neste momento, 27 graus, a probabilidade de chuva de apenas 2 pontinhos, a umidade do ar 54% e velocidade do vento 21 km por hora. Essa é a previsão do tempo, é o tempo no momento em nossa cidade. E agora no programa é momento de quê? De parabenizar os aniversariantes dizimistas. E hoje, em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os parabéns para você que faz aniversário hoje e recebe os parabéns da nossa paróquia. São momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias. Nós vamos aqui parabenizando os aniversariantes e missas de hoje. Recebemos parabéns da paróquia de Fronteiras. Vamos ver quem está de aniversário hoje. De aniversário! Parabéns! Você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. O Muito bem, por aqui, parabenizando, parabéns para Camila Oliveira da Silva, Pedro Constâncio Viana Alves, Maria Vilani da Costa Souza, Maria de Souza Pereira, Yasmin Antônia Batista Castelo Branco. Parabéns, minha gente, felicidades, tudo de bom! Parabéns, parabéns, parabéns pra você! Como é bom fazer aniversário, é sinal de quê? De que estamos vivos. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. De frente pra você e as emoções se repetem. Muito bem, são 9 horas e 49 minutos. Só confirmando a hora certa para você não perder o compromisso. Muito bem, tá chegando o grande dia, grande momento. Agora nós estamos vivendo os momentos que antecipam, né? Os momentos aí, agora é questão de horas para essa grande festa, a festa mais linda do nosso município, que é a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Chegando aí o dia, a hora, mais uma linda festa da nossa Mãe do Perpétuo Socorro. Esse ano, olha só que tema lindo, né? Nos Passos de Maria. Nos Passos de Maria, construímos uma igreja, vamos bem aqui com o tema, né, da festa. Nos Passos de Maria, construímos uma igreja sinodal. Aí o convite lindo, você já recebeu o convite da festa da nossa padroeira? Tá chegando o dia, começa agora dia 30 e vai até o dia 8 de setembro, mais uma linda festa em que nós nos encontramos para compartilhar esse grande momento, esse lindo momento de muita fé, de muita paz, de muita luz, né? Chegando aí esse grande momento. A décima segunda festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o convite lindo em nossa igreja matriz, o convite, queridos irmãos paroquianos, queridas irmãs e irmãos paroquianos, paroquianas, distintos devotos e devotas da Mãe do Perpétuo Socorro, é com o coração transbordando de alegria, que vamos dar início à 112ª festa de nossa excelsa padroeira, com o tema Nos Passos de Maria construímos uma igreja sinodal. A Virgem do Perpétuo Socorro, zelosa defensora de nossa terra, protetora de nossos devotos e devotas, ao repicar do sino de nossa igreja matriz, com coração, nosso coração entra em clima da maior festa de nossa cidade, a Mãe do Perpétuo Socorro, que há 112 anos é venerada como nossa padroeira. Espera mais uma vez pelo louvor de cada fronteirense e por todos aqueles que de coração sincero buscam a proteção e o caminho materno da Mãe de Deus. Façamos dessa linda festa uma oportunidade única de encontro com Maria e com Jesus, e deixemos-nos seduzir pelo amor de mãe que abençoa e torna fecunda essa terra querida, torna fecunda essa terra, aumentando a fé de cada um que dela se aproxima com coração sincero. Desde já, nossa gratidão àqueles que irão abrilhantar nosso festejo, nossos leigos, leigas nas diversas equipes de serviço, aos patrocinadores, apoiadores, bem como a cada devoto que irá colaborar para o sucesso desta festa. Mesmo neste tempo de pandemia, observando as orientações para uma boa participação com segurança. A todos o meu abraço de gratidão. Tenhamos um santo abençoado festejo. Padre Gildo, nosso Padre Gildo Coelho de Souza, pároco de nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então nós estamos nos aproximando, chegando o dia de mais uma linda festa, são 112 anos, né, de devoção à Mãe do Perpétuo Socorro. E este ano não será diferente, o nosso encontro em nossa igreja matriz, vamos nos encontrar, louvar o nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Eterno, nossa Mãe Eterna, com muita alegria, muitas bênçãos, muita paz, muito amor na nossa igreja matriz. Vamos participar. A primeira noite de abertura no dia 30 de agosto, 5 horas da manhã, nós teremos a alvorada festiva, 6 horas, oração matinal. E em seguida, o hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Logo após, será servido o café partilhado. Meio-dia, o ofício da Imaculada Conceição. 17h30, carreata e bênção dos transportes saindo aqui do bairro Bela Vista, em frente à capela de São Judas Tadeu, até a Igreja Matriz. 18h30, reza do texto. 19h, novena missa. Noitários da primeira noite, bairro Sagui, Belém, Mutirão, Coab, Panorama, Cacimbinha, Ribeirão Alto, Bela Vista, Acampamento Cachoeirinha, Comunidades Rurais e Grupo Pedal Serra do Gavião. Pregadores, Padre Antônio Mendes, pároco da paróquia de Santa Ana, ex-pároco de Fronteiras. Hoje é pároco da paróquia de Santa Ana, em Monsenhor Hipólito. Vamos participar. Essa é a primeira noite, tá bom? É isso aí, minha gente querida. Que bênção, maravilha! São momentos que eu não me... Então estamos aí nos aproximando, mais uma linda festa da nossa padroeira, nossa querida Mãezinha do Céu. Começa agora dia 30, até o dia 8 de agosto. De setembro, quem é isso, né? Muito bem, agora tem participação do ouvinte no programa. Quem está participando, você participa no zap da rádio, mensagem, também o seu áudio. Deixa me ver aqui quem está comigo aqui participando. Vamos ouvir aqui a participação. Ei, Tony, bom dia. Aqui é Socorro de Nego Véi. Tony, eu queria que tu me passasse aí a música de Roberto Os Caracóis. Só para mim ouvir mesmo e curtir aqui, viu? Muito bem. Dona Socorro. Bom dia. Sei que está começando o programa, mas eu queria ouvir a música do Roberto Caminhoneiro. Obrigada. Falou. Muito bem. Então, vou tocar então debaixo dos... vamos tocar então Caminhoneiro, né, Dona Socorro? Obrigado pela participação da senhora, Dona Socorro. Né, obrigado de coração mesmo. Quem está mais participando comigo ainda, tem mais participações... no programa, você participa no zap aí da rádio, tá bom? 8999-39-8914. E agradecendo de coração aí. Você acompanhando o programa, curtindo o programa, no Raidinho também, no Radiosnet, também, através do Face, o programa ao vivo aí no Facebook. Agradecendo aí a todos de coração, de Fronteiras, cidade vizinha, onde você estiver, diga, envie seu áudio, sua mensagem, diga de onde está falando, onde é que você está curtindo o programa, se tá bom? Dizendo aí onde você está. Tô curtindo o programa aqui, tal bairro, no centro, na cidade tal, estado tal, tá bom? Se identifique, fica melhor pra mim, legal? Tá bom então? E quem está curtindo o programa aqui no Face? Vamos ver aqui quem está comigo? Muito bom dia, meu amigo Raimundo Bezerra, lá em Goiânia, né, acompanhando o programa. Raimundo Bezerra, meu irmão, um abraço, meu querido, tudo de bom, tá bom? Grande profissional, Raimundo Bezerra, né? Grande profissional, grande cinegrafista da TV, da afiliada, né, do SBT que ele trabalha, esteve comigo aqui, é fronteirense, mas reside lá há muito tempo, em Goiânia, acompanhando o programa. Valeu, Raimundo Bezerra. Ele diz aqui, bom dia, meu brother Tony, bom dia, meu irmãozinho. O Celso Oliveira, bom dia, Celso Oliveira. Aqui diretamente de ele está curtindo o programa no Face, lá em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e a todos nós, amém. Valeu, meu irmão Celso Oliveira, aqui o amigo diretamente de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Forte abraço. É, valeu então, Celso Oliveira. Tem mais? Tem. A minha cunhada Aparecida Sá. Boa, muito bem, Aparecida. É, mandando um abraço a ela. A minha gata Alane também acompanhando o programa. Bom dia, Maria Alane, a beijoca querida, tudo de bom. Eu te amo, hein? Tá aí então. Tem mais participações aqui? Tem mais zap? Tem mais aqui? Tem. Vamos ver aqui então. Deixa eu me ver aqui. Eu deixo para o próximo. Vamos ver aqui. Bom dia, locutor. Gostaria de ouvir a música de Paulo Henrique, né? Fico muito agradecido pela participação e um bom dia para todos. Aqui quem fala é o Murilo. É o Murilo, agora de onde está falando o Murilo aí? É o que eu gosto que o pessoal se identifique, né? O Murilo, ele pediu Rick Renner. É, mas o programa é só Roberto até 11 horas. Vou tocar Roberto para você, viu? Meu amigo aí curtindo o programa é o Murilo, né? Eu estou falando de Petrolina, Pernambuco. Valeu, meu irmão. É Petrolina, Pernambuco. Obrigado, viu, meu querido, pela participação. Murilo de Petrolina. Muito bem. Já já eu trago mais participações. Valeu, Murilo. Vou tocar pra ti. Tu pediu o Rick Renner. O programa é só Roberto até 11 horas. Tá valendo? Valendo, então. Combinadíssimo. Mas agora, vamos curtir música no programa? Eu vou mandando música aqui pra minha gata Alane, aqui, na paz do seu sorriso. Obrigado por esse carinho maravilhoso. Amor a todos do Face, do Raidinho, do Raidos Nets. Na paz do

sempre faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Um dia areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir. Muito bem, o seu programa Encontro com o Rei, até 11 horas, seu Vale Roberto, aqui no seu Encontro com o Rei, vou mandando abraços, mandando bom dia a turma boa aqui do Facebook. Alô, bom dia, é o Francisco de Assis, mandando abraço também, bom dia, acompanhando o programa também aqui no Face, a Gleice Costa, ali no hospital, bom dia Gleice Costa, também o Celso Oliveira, a Minha Gadalane, mais uma vez, bom dia meu amigo Celso Oliveira lá de Santo Antônio de Jesus da Bahia. Alô meu amigo, grande amigo Raimundo Bezerra também, curtindo o programa, ele está aqui no Face, Raimundo Bezerra, né? É isso aí. Obrigado, minha gente, por esse carinho maravilhoso. E você participa do programa aí enviando o seu áudio, a sua mensagem, indicando sucesso com o Rei Roberto aí no nosso zap 89 99 39 89 14, tá bom? Enviando o seu zap, participando do programa comigo até 11 horas. Só Vale Roberto. Papoco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo e dá. Segunda do Papoco sem dinheiro. Unibox Casal Ortolar por 499 ou 12 de 49,90. Lavadora de roupas 12 quilos automática curso por 2.199 ou 12 de 219,90. Roupeiro 6 portas gigante rei por 1.499 ou 12 de 149,90. Fritadeira elétrica 3 litros e meio por 399 ou 12 de 39,90. Segunda do Papoco sem dinheiro. Zenir, o melhor está aqui. Alô, galera de fronteiras e toda a região. Quem está falando aqui é o Jean, da dupla Jean e Giovanni. Pensou em ótica? Pensou em ótica Liz. Essa é do Piauí. Ótica Liz, veja a vida com outro olhar.

Quantas vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Muito bem, nós vamos agora no programa com as últimas previsões astrológicas. Muito bom dia, vamos com as últimas previsões e passando previsão agora para você aqui do signo de Libra. Alô Libra, 23 do 9 a 22 do 10. Bom, para você de Libra, faça o que tenha de fazer, cumpra aí seus compromissos, mas não gaste aí todo o seu tempo nisso não, tá bom? Reserve aí um pouquinho para o seu regozijo pessoal, se envolvendo nas experiências que tragam assim o sabor de que a vida vale a pena. Bom dia, Escorpião. A você de Escorpião, 23 do 10 a 21 do 11. Olha, Escorpião, porque naquilo que você pretende obter de imediato e não descanse, né? Foque mais naquilo que você pretende obter de imediato e não descarte até ter avançado de uma forma consciente nessa direção. E neste momento é possível você obter resultados que até aqui eludiam, né? Aí os seus esforços. De frente pra você e as emoções se revertiram em paz com a vida e o que ela me traz. Muito bem, agora tem previsões aqui para você, então, de Sagitário. Alô, Sagitariano, 22 do 11 a 21 do 12. Sagitariano, sempre haverá maneiras diferentes, mas cordiais de dizer a verdade, que as verdades preferidas de uma forma assim precipitada, provocariam assim, dessa forma, ofensas e depois seria muito difícil você consertar tudo isso. Então, a comunicação há de ser aprimorada. E muito bom dia agora para você de Capricórnio, aqui é Minha Gata Alane, Capricorniana, 22 do 12 a 20 do 1. As ilusões são lindas, mas se convencer, as ilusões são lindas, né? Mas são lindas, mas se você se convencer de que elas solucionariam seus problemas, é uma atitude assim ingênua e que em nome da sanidade é melhor abandonar então o quanto antes, né? Abandonar o quanto antes. Então desfrute da ilusão e depois a rejeite. Bom dia, Aquariano. Alô, Aquário, 21 do 1, 19 do 2. Aquariano, é o seguinte, para você, né? Do signo de Aquário, as gentilezas, mesmo que aconteçam cheias de segundas intenções, criam um clima assim de cordialidade e que não há de se jogar fora, né? Entre no jogo da boa relação com as pessoas que surgirem no seu caminho. Isso compensará. Muito bom dia, Peixes. Alô, Pisciano. A você, né, do signo de Peixes, 20 do 2 a 20 do 3, até as coisas mais difíceis de absorver, como fracassos, adversidades, podem ser digeridas pela alma de tal maneira que acabem resultando em ensinamentos que acrescentam sabedoria e que seria melhor do que isso. Para você de Peixes, horóscopo do dia, volta no programa Estação 87 amanhã, das 8h30 às 11h30. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É isso aí, cidade, forte abraço pra você, obrigado aí pelo carinho, pela audiência, o rádio ligado, você também aí no Rádios Net, também acompanhando o programa no Facebook. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. De frente pra você e as emoções se repetindo. Para você aí que acompanha também o programa através do Facebook, bom dia em qualquer parte do Brasil, né, tá bom? Eu estou ao vivo no Face, também no Rádios Net, no, também no Raidinho, você acompanha o programa no rádio, no Face, estou ao vivo no Face, é claro. E você acompanha também no rádio, no Rádios Net, em qualquer parte do nosso Brasil. Muito bem, cidade, são 10 horas e 35 minutos agora na cidade, 10 e 35. E mais uma vez aqui no programa, parabenizando os aniversariantes e missas, né? É questão de aniversário e recebe os parabéns da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quem está de aniversário hoje. Eu vou parabenizando aqui em nome da nossa paróquia. Deixa eu parabenizar aqui a você. Hoje é dia de bolo de refri. Vamos lá então. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Eu estou ao vivo aí também no Face, viu, gente? Muito bem, parabenizando aqui Camila Oliveira da Silva, Pedro Constâncio Viana Alves, a Maria Vilani da Costa Souza, Maria de Souza Pereira, Yasmin Antônia Batista Castelo Branco. Parabéns, felicidades, tudo de bom, hein? Da paróquia de Fronteiras. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Meu Deus. É isso aí, felicidades a todos vocês da nossa paróquia, beleza? Olha, vamos participar da festa, mais uma linda festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá chegando aí o dia, o grande dia, são 112 anos, é a 112ª festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 112 anos de devoção à nossa mãe, nossa mãezinha do céu, né? Então vamos participar, você é o nosso convidado todo especial para participar com a gente, né? Cidades vizinhas, venha participar, venha festejar conosco a festa da nossa padroeira. Esse ano nós estamos vamos celebrar, né? Com o tema Nos Passos de Maria Construímos uma Igreja Sinodal. É isso aí, a primeira noite, novena missa, a abertura é no dia 30 de agosto, vai até o dia 8, e vai até o dia 8 de setembro, né? E esse ano nós temos também, todos os anos tem, todos sabem, o Bingão, né? Festival de Prêmios, e esse é o bingo acontece no dia 8, as cartelas já estão disponíveis à venda, é um bingo computadorizado, e se você quiser marcar, marca, não querendo, se você ganhar, recebe o prêmio, que o bingo é computadorizado. E esse ano, a premiação maravilhosa, tem tem aqui no primeiro prêmio uma panela, aquelas panelas, eu não sei falar nem português, imagina inglês, né? Aquelas panela air fryer, air fryer. Uma panela de pressão, uma sanduicheira, um liquidificador. Tudo isso no primeiro prêmio, hein? É isso aí. Air fryer. a panela de pressão, o sanduicheiro, o liquidificador. Segundo prêmio tem um fogão quatro bocas. Terceiro prêmio tem um garrote. Quarto prêmio, uma moto pop 110. Tá aí. Aí você compra a sua cartelinha, tá bom? Com os vendedores da nossa paróquia. São tantas já vividas. Vai, já. São momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida. E eu só tenho a agradecer aí o seu carinho, a sua audiência, registrando aqui no estúdio a presença do meu amigo Leno aqui do Bela Vista, tá aqui comigo, né? Muito bem, 10h38, agora tem. Eu vou passar logo para vocês aqui, aí eu vou trazer a participação do ouvinte no programa aí. Vai enviando o seu áudio, o seu, também, né, o seu áudio e também a sua mensagem. Olha, esse pessoal que eu vou chamar pelo nome aqui agora devem comparecer à Secretaria de Agricultura do nosso município, hein? E devem comparecer munidos de documentos pessoais. É que eu vou chamar agora pelo nome aqui, comparecer lá na Secretaria de Agricultura e munidos de documentos pessoais. Então vamos com a relação. Vamos lá então com a relação aqui, chamando o nome Acácio Batista de Sá, Antônia Raimunda da Silva, Antônia Edivan da Silva, Antônia Jacinta de Souza, Antônia Nogueira dos Santos, Antônio Elias Clementino, Antônio Fernando de Souza, Antônio Elias Clementino, Antônio Fernando de Souza, Antônio José de Alencar, Antônio José de Paiva, Aurislene Antônia de Souza, Carlos Henrique Bezerra, Carmo Francisco Pereira, Cícero Oliveira de Lima, Cícero Tiago Ribeiro, Claudenice Ferreira da Costa, Cristiana Dayana de Alencar, Dayana Araújo Campelo, Edmária Araújo Salles, Elisângela Francisca da Silva, Érica de Souza Nascimento, Flaviano Luiz da Silva, Francineide Emília Rodrigues, Francisca Daniela Gomes, Francisca Ivelta da Silva, Francisca Maria Batista, Francisca Mota Alves, Francisca Thaís da Silva, Francisca Valquirene Vieira Moreira, Francisco Apolinário da Silva, Francisco das Chagas Alves de Souza, também o Francisco Manuel Bezerra Filho, Francisco Siqueira de Matos, Francisco Siqueira de Matos, vamos ver aqui mais gente, Francisco Valdeir da Silva, o Gilson Pereira da Silva, Giurlânio Ernesto da Silva, Gleiva Carvalho Ribeiro, Edivaldo Manuel Rodrigues, Ivo Batista Feitosa, Jefferson Albertino Leal da Silva, Joana Neta Silva, Paulo da Silva, o Paulo da Silva Souza, José Batista de Souza, José Freire Veloso, José Reinaldo Campelo da Silva, Josefa Juscelia da Silva, Jovina Maria da Silva, Luciano Pereira Soares, Luiz Francisco de Souza, Luzia Luísa da Silva, mais participações, a Márcia Fernandes de Carvalho, Marciano Luiz de Oliveira, a Maria Aurenides da Silva Souza, Maria Cleidimar de Souza Estrela Nascimento, Maria das Dores da Costa Lima de Souza, Maria do Socorro Sinobilino Quadros, Maria Elza da Silva, Maria Francisca de Andrade, Maria Hilda de Souza, Maria Iranilda da Silva, Maria Jaine Santos Bezerra, Maria Lúcia Vieira Ribeiro, Maria Luciene de Lima, Maria Luzinete Bezerra Vieira, Maria Madalena de Andrade Neta, Maria Marineide de Souza, Maria Neta da Silva, Maria Socorro Acelino, a Miguelina Maria da Silva, Mirlene Maria de Jesus Souza, Oliveira Genésio é da Silva, Raimundo Batista de Souza Filho, Rita Antônia Pereira, Romina Lígia de Almeida Pereira, Samira Ingrid da Costa Souza, Samuel Monteiro Coelho, Simone Bezerra Gomes, Valderi Soares da Silva, Veridiana Joana de Souza, Vitoriana de Souza Filha Vieira. Bom, esse pessoal deve comparecer à Secretaria de Agricultura do nosso município aqui para tratar de assunto do seu interesse, tá bom? Compareça levando aí todos os documentos, né? Cópia de todos os documentos, a cópia. Identidade, CPF, talão de energia, título de eleitor, carteira de trabalho. Se você tiver filhos, a certidão de nascimento, de declaração da escola, tá bom? Então compareçam. Ainda vou chamar mais uma vez hoje no programa essa relação, tá bom? Compareçam. A partir de amanhã, hein? Secretaria de Agricultura. E eu quero agradecer aqui o carinho da sua audiência, o seu carinho, sua audiência, a turma boa aí do Facebook, você também do Raidios Net, Facebook, com o Raidinho também, tá bom? Você do Raidinho. E eu quero aqui, deixa eu ver aqui quem participa comigo aqui, tá no Face, acompanhando o programa, né? Mandando abraço a Josefa Maria, né? Aí o pessoal colocar de onde está acompanhando o programa, se identificar a localidade, o local, né? Fica bom pra mim saber onde você está acompanhando, tá bom? Então aqui, meu amigo, tudo de bom mais uma vez, Raimundo Bezerra, tudo tranquilo por aí, meu amigo Dono? Tudo tranquilo, graças a Deus. Raimundo Bezerra, lá em Goiânia, né? A Socorro Almeida, bom dia, Socorro Almeida. Também mais participações, o Naldinho Pereira. Bom dia, meu amigo Doni, chega já aí, é Naldinho do restaurante Self Service. Não, fica por aí mesmo. É o Naldinho do restaurante Self Service, negócio de chega por aqui, rapaz. Muito bem, quem tá te chamando aqui, cara? Aí o Naldinho, brincadeira, viu, Naldinho? Daí então, o meu amigo Raimundo Bezerra, já falei, direto de Goiânia. Um abraço também aqui para acompanhando o programa também. Agradecendo o carinho, a minha Gatalana Aparecida, seu Joaquim, também a dona Maria, a Manuela, o Emerson. Obrigado, viu? Turma boa. E tem áudio, vamos ouvir áudio aqui no zap, zap, zap, zap, zap. O zap da rádio 8999-398914. Estou esperando meu alô. Ô, meu amor, estou aqui no escritório. Tá vendo aí? Já mandei o seu alô, a minha Catalane aí. Eita, Alane danada. Muito bem, cidade, muito bom dia. Obrigado aí pelo carinho, a audiência. Oi, meu amor. Eita! Na casa. Bom dia, meu amor. Aqui é sua gata Alane Sá. Eu mando um beijo pra você e pra todos os meus familiares no Poço e em Simões. Amo todos eles. Muito bem. Muito bem, Maria Alane. Tem mais gente aqui comigo no Zap, acompanhando o programa, agradecendo esse carinho, viu, gente? Obrigado. Né? No Facebook, na página aí da rádio, Rádio Fronteiras FM, agradecendo o carinho. No Radiosnet, como é que eu faço, Tony? Muita gente pergunta, acompanhar a rádio no Radiosnet. Você vai no Google, tá? Aí digita Fronteiras FM, vai aparecer a nossa rádio. Rádio Fronteiras FM, lá no Google, no você vai acompanhar lá no Radiosnet, tá bom? Onde você estiver. Mas gente, comigo aqui no Zap da Rádio, é o nosso Zap 8999-398914. Você participa comigo, tá bom? É isso aí, mandando o seu alô, fazendo a sua participação, sua mensagem. Legal demais, hein? Muito bem. Ok? Vai ligando aí, participando até 11 horas. Hoje eu vou esticar mais o programa, né? Porque esse espaço tinha reservado aí ao Cariri da Sorte. Por enquanto nós estamos sem o Cariri, aguardando o retorno. E então eu estico mais o programa, guardando aí o retorno do Cariri da Sorte. Quem tem mais participacione aqui com Tony Oliveira. Muito bem. Eita, coisa boa. Todo mundo participando, curtindo Roberto, porque é tudo de bom curtir Roberto, né? Muito bom. E aqui comigo no estúdio aqui, o Leno. É isso aí, cidade. Muito bom dia, obrigado pelo carinho. Audiência, quanta audiência maravilhosa, hein? Isso é bom demais, hein? Legal. Mais áudio. Bom dia. Ei, Tony, eu queria ouvir aquela música de Roberto, Detalhes. Muito bem, Detalhes. Quem pediu aqui é a Terezinha. Ai, a Terezinha. É que eu ouvi Detalhes, é Detalhes? Bom dia. Ei, Tony. Oi. Eu queria ouvir aquela música de Roberto. Sim. Detalhes. Já, Detalhes. Tá bom pra você que pediu. Tem mais algum áudio aqui? Deixa eu ver se tem mais aqui pra gente jogar aí, né? Agradecendo o carinho, essa audiência maravilhosa. Vai enviando aí o seu áudio, sua mensagem, pedindo a sua música no Zap da Rádio Fronteiras FM, tá bom? 87,9. Essa é a sua rádio, a rádio que toca o seu coração. Bom, já eu trago mais áudio aqui, mais participações para você no programa. Ela pediu aí a música Detalhes, a Terezinha, e ela vai curtir no programa agora o grande sucesso do Roberto, Detalhes. Bom dia, cidade. Não adianta nem tentar esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido.

seus cabelos, suas mãos, a sua voz com emoção, guardo comigo. E a vontade que senti de me enganar, que te esqueci, não fez sentido. A saudade não contada, toda lágrima calada, não posso guardar. E não podemos ficar amigos. Amigos. Amigos. Não sei como nem porquê. Amigos. Amigos. Amigos. Esta pena corintiana é de afinita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. La mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta, il cuore non ti crederà, qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. Sei felice come non sei stata mai. A un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. E tu mi dirai che sei felice come non sei stata mai. Dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te. La festa appena cominciata. Mais um grande sucesso no seu programa Encontro com o Rei Roberto com Tony Oliveira até 11. Até 11 horas não, vou esticar mais hoje. Vou esticar mais esse horário reservado ao Cariri, Cariri da Sorte. Nós estamos aguardando o retorno e por esse motivo aguardando o retorno, vou esticar mais o programa até mais tarde. É isso aí, galera, minha fronteira, está chegando aí o grande dia, o grande momento. Alô, ciclistas de fronteiras, homens, mulheres, todas as idades, participar. Está chegando o grande dia, o grande momento aí, mais um grande passeio ciclístico da Independência. É domingo, dia 4, né? Comemorando os 200 anos da Independência. 200 anos. Será que eu vivo isso? 200 anos da Independência. E neste dia 4 de setembro, a largada. Mas, e esse ano é trilha. trilha. Tô aqui com o Naldinho, Naldinho tá aqui no estúdio, Naldinho que é o tesoureiro da equipe do pedal, é tudo, né? Lá tem tudo, né? Tem equipe, né? Muito bem. Ah, então ele tá passando aqui para mim, Naldinho, tá aqui comigo no estúdio, também aqui o Leno e do Bela Vista. É domingo, viu? Dia 4. Então você que não fez a inscrição, procura o Naldinho aí, qualquer turma aí da equipe, é? Não, o Naldinho mesmo, Naldinho lá no restaurante. Tem a Keila, tem o Naldinho, tem a auxiliadora. Quem? O Janetson. É, a Alícia. Alícia, né? Então procure, faça sua inscrição e participe. E Estevão, Naldinho, esteve aqui comigo, Estevão disse que esse ano é a última participação, disse o velho vai sair. Não estão querendo, mas eu vou sair. Eu disse, saia não, homem, vou. Aí, é domingo, dia 4, é trilha esse ano, é trilha, equipe do pedal, 20 km. Tá bom, isso aí pra mim é café pequeno, todo dia eu rodo mais de 100 km. Então tá aí, então, domingo, um grande evento da equipe do pedal Serra do Gavião. Esse ano é trilha, são 20 km. Então você que não fez a inscrição, faça, participe, vai ser bom, com certeza. Tem brinde, lanche para os participantes. Então vamos participar, minha gente, fazendo a inscrição. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. Muito bem, minha cidade, minha gente querida, bom dia. Pois é isso aí. Então vamos fazer a inscrição, participar de mais um grande evento, né? Mais um grande passeio ciclístico, domingo. Tá chegando aí o grande momento, né? O grande dia. Então vamos participar. Todos os ciclistas, homens, mulheres, né? Não tem essa de todos os sexos, né, novinha? Muito bem. Tem sorteio de brindes, tem lanches para os participantes, mas não vai deixar para comer lá. Faça o lanche em casa para fazer lá, senão não fica, né? Vai fazer só o lanche lá na hora. Brincadeira, viu, gente? Então vamos participar. É domingo, dia 4. Faça a inscrição, procure aí, como já citei, você fazer a inscrição, para procurar o Naldinho, vai lá no restaurante, faça lá a sua inscrição. Vamos participar. São 20 km, mais um grande evento da equipe do pedal Serra do Gavião. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. É isso aí, já eu vou trazer mais a participação do ouvinte no programa. Vamos para o intervalo, volto já. Então faça sua inscrição, participe. Farmácia Haribe. Na Farmácia Haribe você encontra toda a linha de medicamentos éticos, genéricos e similares. Tudo com o melhor preço da cidade. Medicamentos éticos com desconto de 10% à vista. Genéricos e similares com desconto de 15% a 20%. Temos também uma linha completa de suplementos alimentares, termogênicos, hipercalóricas, ganho de massa muscular. Contamos com uma linha completa de artigos para o seu bebê. Você que vai ser mamãe ou quer dar um presente, não deixe de passar lá e conferir. Para realçar a sua beleza, passe na Farmácia Haribe. Temos também uma linha completa de maquiagem e perfumaria. Para a comodidade dos nossos clientes, avisamos que estamos em um ambiente maior e climatizado. Na rua Ângelo Souza Pereira, número 154, Centro. Aceitamos todos os cartões, crédito e débito. Fazemos entrega a domicílio. Telefone 99971-0081 99986-4906. Estamos funcionando todos os dias, das 7 da manhã às 22 horas. Organização Marcela Karen. Ô, meu velho, eu tô lhe achando tão trouxa aí no canto desse Batman, na cervejinha. O que é que meu filho quer, hein? Ô, minha filha, eu queria uma papinha. Ô, meu filho, isso é hora de pedir papa em bar. Criatura, eu tô falando, é dos caixa papa fila da loja Gabriela Imóvel, que eu não aguento mais ir pra fila, não. E lá tem uns caixa que é bem ligeirinho, é os caixa papa fila do Bradesco Express. Ha, ha! Pegada, tá na boca do borrão, ó ligeirinho.

Barra Serra, Novo Mundum, Diamantino, Nortelândia, Nova Olímpia e Campo Novo. Temos também passagens para Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando também com encomendas para São Paulo. Telefones para contato. Ligue TIM 999-08-5572. Claro, 994-63-76-85. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Natal, São Paulo, Cuiabá ou Porto Alegre. De norte a sul do Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o rádio segue cada vez mais forte. Não importa o tamanho da sua empresa, divulgar no rádio é a garantia de mais clientes, resultados rápidos e com o menor custo. Rádio, a melhor proposta para o seu anúncio está aqui. E os melhores resultados também. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Muito bem, cidade, muito bom dia, são 11 horas e 20 minutos. Eu vou esticar o programa, o horário do programa é das 9 às 11. Eu vou esticar mais, né? Vou esticar mais o programa para a gente curtir mais Roberto, porque é tudo de bom curtir Roberto Carlos, não é isso? Lógico, é bom demais curtir Roberto. E você liga, participa comigo aí no zap da rádio, enviando o seu áudio, também a sua mensagem no zap da rádio, que é o 8999-398914, tá bom? Envie seu áudio, sua mensagem no zap da rádio 8999-398914. E às vezes eu deixei Lênio patrocina, você me ver chorar, sorrindo. Muito bem, vamos nessa então com o nosso programa, nosso encontro com o Rei Roberto Carlos. Vem aí mais uma linda festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, chegando o grande momento, o início, a abertura da festa da nossa padroeira, começa no dia, no dia 30 de agosto até o dia 8 de setembro, de 30 de agosto a 8 de setembro, em nossa Igreja Matriz. Esse ano, celebrando com o tema Nos Passos de Maria, construindo uma igreja sinodal. É isso aí, vamos participar. Primeira noite de novena missa é no dia 30, abertura, né? Dia 30, então, terça-feira, não é isso? Isso mesmo. Terça-feira, a primeira noite, vamos participar. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Mandando aqui, bom dia, o pessoal aí da turma, a turma boa aí do Facebook, alô, bom dia, a Josefa Maria, Josefa Maria tá curtindo o programa lá em Mato Grosso, né, em Mato Grosso, muito bem. Mato Grosso, aí curtindo o programa no Face. De frente pra você. E as emoções se revertiam. Mais uma vez, né, Leandro? Deixa eu passar aqui a relação. Passando aqui a relação aqui, então, chamando o nome desse pessoal. Esse pessoal que eu estou chamando pelo nome, aí o pessoal pergunta, pra quê? Do que se trata? Bom, pedindo comparecimento dessas pessoas que eu estou chamando pelo nome, comparecer na Secretaria de Agricultura do município da nossa cidade, né? Comparecer munidos de documentos, tá bom? Então você vai comparecer com toda a sua documentação, a documentação exigida aqui para você levar a cópia, né? Levando a cópia de todos os documentos, identidade, CPF, o talão de energia com comprovante de residência, o título de eleitor carteira de trabalho e se tiver filhos, levar também a cópia da certidão de nascimento, declaração da escola. Então vamos lá. Muito bem, chamando aqui a atenção aqui, muito bem, atenção a Cássio Batista de Sá, Antônia Raimunda da Silva, Antônia Edivan da Silva, Antônia Jacinta de Souza, Antônia Nogueira dos Santos, também Antônio Elias Clementino, Antônio Fernando de Souza, Antônio José de Alencar, Antônio José de Paiva, Aurislene Antônia de Souza, Carlos Henrique Bezerra, Carmo Francisco Pereira, né, o Carmo Francisco Pereira. Comparecer também Cícero Oliveira de Lima, Cícero Tiago Ribeiro, Claudenice Ferreira da Costa, Cristiana Dayana de Alencar, Dayana Araújo Campelo, Edmária Araújo Salles, Elisângela Francisca da Silva, Érica de Souza Nascimento, Flaviano Luiz da Silva, também Francineide Emília Rodrigues, Francisca Daniele Gomes, Francisca Ivelta da Silva, Francisca Maria Batista, Francisca Mota Alves, Francisca Thaís da Silva, Francisca Valquirene Vieira Moreira, Francisco Apolinário da Silva, Francisco das Chagas Alves de Souza, Francisco Manuel Bezerra Filho, Francisco Siqueira de Matos, Francisco Valdeir da Silva, Gilson Pereira da Silva, Giurlânio Ernesto da Silva, a Gleiva Carvalho Ribeiro, Idevaldo Manuel Rodrigues, Ivo Batista Feitosa, Jefferson Albertino Leal da Silva, Joana Neta Silva, João Paulo da Silva Souza, José Batista de Souza, José Freire Veloso, José Reinaldo Campelo da Silva, Josefa Juscelia da Silva, Jovina Maria da Silva, Luciano Pereira Soares, Luiz Francisco de Souza, Luzia Luísa da Silva, também Márcia Fernandes de Carvalho, Marciano Luiz de Oliveira, Maria Aurenides da Silva Souza, Maria Cledimar de Souza Estrela Nascimento, Maria das Dores da Costa Lima de Souza, Maria do Socorro Sinobilino Quadros, Maria Elza da Silva, Maria Francisca de Andrade, Maria Hilda de Souza, Maria Iranilda da Silva, Maria Jaine Santos Bezerra, Maria Lúcia Vieira Ribeiro, Maria Luciene de Lima, Maria Luzinete Bezerra Vieira, Maria Madalena de Andrade Neta, Maria Marinei de Souza, Maria Neta da Silva, Maria Socorro Acelino, Miguelina Maria da Silva, Mirlene Maria de Jesus Souza, Oliveira Genésio da Silva, Raimundo Batista de Souza Filho, a Rita Antônia Pereira, Romina Lígia de Almeida Pereira, Samira Ingrid da Costa Souza, Samuel Monteiro Coelho, Simone Bezerra Gomes, Valderi Soares da Silva, Veridiana Joana de Souza, Vitoriana de Souza, Filha Vieira. Bom, uau, chega, cansa, doutor. Comparecer na Secretaria de Agricultura, esse pessoal que eu chamei pelo nome, né, levando cópia de todos os documentos, identidade, CPF, talão de energia, título de eleitor, carteira de trabalho e se tiver filhos também, levar, né, a certidão de nascimento, cópia da certidão de nascimento, declaração da escola. Portanto, compareçam. Quando estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.

isso aí, Cidade, muito bom dia, agradecendo o carinho, a audiência, o rádio ligado, você também, do Radiosnet, qualquer parte do Brasil, bom dia, obrigado aí de coração. Tem mais participações comigo aqui no programa? É, você participa no zap da rádio, é o 89-9939-8914. Vê quem está participando comigo. Bom dia, seu locutor. Gostaria de pedir uma música do senhor, de Roberto Carlos, oferecido a minha mãe, a minha filha, a Zezito Maravilha. Epa. Quem fala é Toninha. Bom dia, seu locutor. Tá falando aqui é o José Manuel Maravilha. Eu gostaria que o senhor passasse aí a música do Roberto Carlos. Valeu aí, meu velho pai. Oferecido para Antônia Bezerra, para Maria Rosa Bezerra, que mora aí no Alto da Bela Vista aí, viu? O meu enteado aqui, que é o Murim, viu? Aí, para você também aí da rádio, viu, meu amigo? Tá. E um bom dia para você aí. Bom dia, Antônio Oliveira, que é o José Manuel Maravilha, irmão do finado Neuta ali do Ribeirão. Eu moro aqui no Panorama, eu gostaria que o senhor passasse a música de Roberto Carlos aí pra mim. Valeu, meu pai, meu amigo, felicito pra você aí na rádio. Felicito pra Antônia Bezerra aqui, que é minha esposa. Dona Maria Rosa aí no bairro Bela Vista. Valda. A Valda, pro Wilson, pra Francisca aí, pra vocês tudinho. Um padre Valdico Viana, viu? E o Manel Viana, com o Mato Socorro, preciso para todos os amigos meus aqui. De fronteiras. Pronto, tá dado o recado aí, a participação aí. Obrigado, viu, gente, por esse carinho maravilhoso. Participando no zap da rádio 89-9939-8914. Olá, Tony, a mensagem. Alô, Tony, aqui é a Edna do Bela Vista, gostaria de pedir música. Ela está participando aqui, a Edna, né? É, do Bela Vista. Obrigado, Amy, participando do programa. Tem mais participações aqui, quem também está comigo aqui é o Tony Oliveira, manda aí um alô para mim aqui, cara, estou curtindo o programa. Aqui o Cícero da Cacimbinha, valeu Cícero, aí da Cacimbinha, bom dia meu irmão, obrigado pelo carinho. Nós vamos curtir mais música no programa, né? A pedido aí, a participação do ouvinte, agradecendo você também, que pediu aí, meu querido, meu velho, meu amigo, e você também aí do Radiosnet, com o radinho ligado também, a turma boa do Face, obrigado. Meu querido, meu velho, meu amigo, agora são 11 horas e 35 minutos, hora certa, Zen Imóveis. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora. Alô, meu amigo Francisco de Assis, bom dia, meu irmão, acompanhando o programa nos tanto, o Face, Francisco de Assis. Meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Pensei que pudesse ficar sem você, mas não posso. Pois viver sem você, meu amor, é difícil demais. Eu deixei minha porta entreaberta. Você chegou sem me avisar. Não se afaste de mim, oh não. Eu pensei que com tanta experiência eu soubesse tudo, mas você me ensinou que no amor não importa quem sabe mais. E que o tempo entre por tudo que esse amor nos traz. Não se afaste de mim, oh, oh não. Todo amor que eu esperava da vida, com você eu conheci. E agora você não está. Esse jeito de quem não sabe nada, sabe me fazer feliz. Não se afaste de mim, oh, oh, oh não. Me mostrasse a vida, a beleza das coisas mais simples que sempre você me diz. Pela falta que você me faz e por tudo que esse amor nos traz, não se afaste de mim, oh, oh, oh não. Todo amor que eu esperava na vida, com você eu conheci. E agora você não está aqui. Esse jeito de quem não sabe nada, sabe me fazer feliz. Não se afaste de mim. Não. se afaste de mim. Oh, oh, oh, oh não, oh não, oh não. Não se afaste de mim. Oh, oh, oh, oh não. Se afaste de mim, oh. Se voltar, não faça espanto. Cuide apenas de você. Um jeito nessa casa, ela é nada sem você. Regue as plantas na varanda, elas devem lhe dizer. Todos os anos, quando esperei você. Se voltar, não me censure. Só de amor e de esperar. Olhe bem pelas vidraças, elas devem lhe mostrar os caminhos do horizonte. Alô, meu amigo Francisco de Assis, curtindo o programa aí no Face. Bom dia, Francisco de Assis. Obrigado pelo carinho, meu irmão. A você do Rádio Net, qualquer parte do Brasil, no Face, no Rádio Net. Você também do Raidinho, bom dia. Muito bem, hoje esticando mais o programa do Roberto Carlos, dando mais uma esticada do programa, o programa Novo Horário, das 9 às 11. E agora, esticando mais, né, e o programa no momento aqui, que esse momento do Cariri da Sorte, que está aguardando aí o retorno. E enquanto isso, eu estico mais o programa, o Encontro com o Rei Roberto Carlos. Agradeço de coração a você pela sua participação, a sua grande audiência. Eu vou jamais trazer mais participações do programa. Pessoal participando aí na página, participando aí no zap da rádio, o nosso zap 89 99 39 89 14. Você enviar o seu áudio, sua mensagem, o zap da rádio 89 99 39 89 14. Envie, diga de onde está acompanhando o programa, onde é que você está curtindo o programa,

Piauí, ou iremos levar até você. Nosso contato 89 999 76 39 70. Fazemos seu orçamento também pelo WhatsApp. 87,9, a rádio que toca o seu coração. Quem já fez a experiência comprovou. Divulgar no rádio traz mais resultados. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Divulgue aqui e comprove você mesmo. Economize tempo e dinheiro. Vá direto ao ponto. Divulgue no rádio. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Muito bem, já tarde de domingo, agora meio-dia na cidade. Muito boa tarde, hora certa, Zen Imóveis e o seu programa Encontro com o Rei. Vamos nessa, vamos esticar mais o programa, sem pressa de encerrar o programa hoje. É isso aí, sem pressa de encerrar. É bom demais curtir o Roberto Carlos. Eu tenho participação ao vivo, tem aqui participação aqui no, não digo ao vivo, aqui no zap, né, da rádio. É, vai enviando aí a sua mensagem, seu áudio no zap da rádio 89 99 39 89 14. Bom dia, manda aí um alô aqui para Francisca no sítio Baixio do Almoço. Alô, bom dia Francisca no sítio Baixio do Almoço. É, e passa aí a música Quando Eu Quero Falar com Deus. É já, viu? Você vai curtir Francisca lá no Baixio do Almoço. E eu tenho mais participações também, quem está participando comigo aqui também no zap da rádio. Vamos acompanhar então quem está aqui participando do programa, acompanhando o programa. Bom dia, Tony Oliveira. Gostaria de ouvir a música de José Augusto, Minha História, para me ouvir e dedicar a todos os ouvintes do seu programa. E também dedicar para você e para a Alane, viu? Aqui é Francisca Maria, do bairro Acampamento. Tá bom, Francisca Maria, mas vou tocar. Será que eu vou tocar aqui a música então? Eu coloquei uma mensagem aqui, foi de. Tá valendo, Francisca Maria. Vou tocar pra ti, Roberto Carlos, tá bom? No programa, a Francisca Maria. Nas participações? Então, quem participa comigo, obrigado, gente. Só tenho a agradecer, né? Por esse carinho maravilhoso. Muito bem, vamos nessa então. Vamos curtir mais Roberto Carlos. Aqui no seu Encontro com o Rei. Agradecendo o carinho, hein? Muito bem, para você que pediu Quando Eu Quero Falar com Deus, confira mais um grande sucesso, 3:00. Boa tarde. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quando às vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro, e então sinto a Sua presença, Seu amor, Sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho. Quanta paz.